Solicita seu possível direto Caju. Aguarde. Azul 27, 1-2 autorizada, né? Mantém pistão no zero. Sou 4206, por gentileza, coordene com Recife em 126, decimal 85. Em caso de falha, 12545. 2685, em caso de falha, 12545, azul 4206. Boa noite. Bom trabalho. 1166, solo 02, livre à direita, chamo 219, solo. Direita, solo 219, gol. 1166. Decolagem azul 42712, vento 160 graus 109. Autorizado, decolagem 102712. Tá 3897 autorizado mesmo, tem fechando zero. Sanem 6201, suba restrito para o nível 340. 340, restrito 6201. Azul 27, 1-2, decola 05, controle 120, decimal 8. 208, azul 27, 1-2. Salvador, azul 27, 1-2. 2712, contato radar na decolagem, saída Conde, subo para 170, direto Conde. 170, direto Conde, da presente, 2712. Sanem 6201, chama centro Recife, em 133, decimal 25, alterna em 13395. 3325, 3395, obrigado, boa noite. 2127, livre decolagem, pista 10, vento no 60 graus, 109. Então 3897, recolo 08, controle 120, decimal 8. 208, uma boa noite, senhor. Controle, boa noite, é o TAM 3897. TAM 3897, contato radar, saída da E, autorizado Leda, subindo para o 320. Ok, Leda 320. Portugal 022, clear to line up and take off runway 10, wind 160 degrees, 8 knots. Clear to line up and take off runway 10, Portugal Portugal, 022, Airborne at 14, call control 10.8. 10.8, Portugal, 022, bom dia, obrigado. Control, boa noite, Portugal, 022, crossing 1,900. 022, radar com 6-1, take off, coordinate temple of level 370, MOMO departure. MOMO departure, climb flight level 370, Portugal, 022. Salvador, eu vou no 645, outro ponto de espera, fechando zero. 645, autorizado ali, aí mantém, fechando zero. Ali mantém na 10, vou no 645. Primária, secundária, 13395. Voo no 645, decola azul no 8, controle 120, decimal 8. 1208, 645, boa noite. Controle Salvador, voo no 645, passando 1600 na Dael, Leda B10. Voo no 645, contato radar série Dael, autorizado Leda, subindo para o 360. Leda 360, voo no 645. Azul 2712, solicita nível final na 50. Tube mantenha na 50, 2712. Autorizado final na 50, 2712. É o 45, chama Recife, em 133. Casa de falha, 13395. 3395 é a secundária, qual é a primária? 13325, primária. Obrigado, Vanessa. 2712, controle. 2712. Serviço radar encerrado, minuto para a posição Conde. Chama agora a Caju em 1203. Positivo, 203, obrigado. Deixo azul 2781, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 170 graus, 1-0-9. Salvador, boa noite, azul 2781, perfil da Arbor, né? 2781, contato radar, saída Arbor, nível 180, sem restrições. 180, sem restrições. noite, Oxanero 6259, Dorme 1.0 no 0, pronto. P259, Oxanero autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 170 graus, 8 nãs. Alinha e decola da 1.0, 6259. Oito meia meia, aciona a identificação, chega da Mário e desce e mantém ao 050. A Mário para 050, 8 meia meia. Tony, Salvador, autorizaria para o 866, proa de Duna? Como 866, mantém a pista de chegada. Mantenha perfil, 866, ok. Rodolfo, Rio 9811, ponto espera, pistão a 0, pronto. Rio Controle Salvador, Oxanero 6259. Oxanero 6259, contato radar, na decolagem, saída da EL, subo para o 360, direto Leda. Direto Leda, 360. Oxanero 6259, decolagem 47, controle 120, decimal 8. Rio 9811, livre decolagem, vento 170 graus, 8 anos. Até você. Hoje está em 121 decimal 9, ok? 98 no 1, decolagem 49, controle 1, 20, decimal 8. 208, obrigado. Controle Rio 989, você escuta. Rio 989, contato radar na decolagem, saída Momo, nível 330. Ok, confirma, 230? 330. Ok, na Momo. São 866, livre de restrições de altitude e velocidade, desce para 2.000 pés, ajustada em 10014, cruzado ilhés, sexy rei, pistão 0, reporta a moto. Para 2.000, com 1.014, reportar estabilizado, no 866. Azul 2781, chama centro Recife em 1288, alternando em 1260. 288, firma. Alinhar, posição centralizada do táxi, show para o ingresso. Autoriza a flotir para o Rio 989? Chamando 259, chama Sandro Recife em 133, decimal 25, alternando em 13395. Chamando 259, copiou? Negativo, pode confirmar? Centro Recife em 133, decimal 25, alterna em 13395. 3325-3395. Prossiga. como a próxima notícia? Abraço. Dia 989, por gentileza, acordando com o centro Recife, em 126.85, alternando em 12545. 12685, primária, secundária, 12545. Bono 866, Torre Salvador, 18.95. 285, 866, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, ao Bono 866. 866, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Guarda autorização para pouso, 866. Charles, já tá pronto, confirma. Você é aqui o índio autorizado a acionar a Showtime. Está autorizado o ingresso à esquerda, é a faixa alinhada e pronto. Zero pouso, para 866? Afirmo, o vento 160 graus, 10 vale de pouso, pistão 0, 866. Zero pouso, 160-66. boa noite, TAN 3197, quanto espera da aberto, pronto. TAN 3197, autorizado alinhar e manter pista no zero. Ali mantém não no zero, TAN 3197. Ciente de táxi, champanhe, ingresso, pista no 7. Voo no 866, solo ao 00, 2200, livre direita, chamou 211 no solo. Começou 219. 219, 866, obrigado, senhor. Boa noite. Ciente, mantém a posição. De manter a posição. Tá. 3197, tá pronto? É, batido. Livre decolagem, vento 160 graus, 10 nós. Vento 3197.